de Portugal. Salvador, bom dia. Vou com o 961 com a Foxtrot coordenação Guarulhos. O 961, bom dia. Informação em curso é a Foxtrot. Eu tenho o 360 aprovado para Guarulhos. Você está pronto para cópia? Afirma. Vou no 961 autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo via rota apresentada no plano de voo. Nível de voo 360. Decolada pistão no zero. Primeira curva à direita. Subida da El, transição Motiva. Controle 119.8, transponder 5033, gol 1161. Lado 360 para Guarulhos e Rotor Cone, vou decolar 10 para a primeira curva direita. Perfil da Dael Motiva. Controle espera 119.8, pode transponder 5033. Chamada pushback e acionamento, está na posição 3, o gol 1161. Ciente, o número 61, correto, somente a subida da EL. A subida da EL leva as restrições da saída da EL. Logo após da EL voa Leda, após Leda, transição Mótiva. Ah, então tá bom. Da EL, Leda, Mótiva. Agora sim, no momento. Agora, bom dia, Mótiva. Eu quero te lançar um ano, informação é que o velho foco de hospital se faz na minha. Dear 22, I was just re-listening what you said. I couldn't understand it first. You're on stand 11. I have your clearance to Lima Papatango for level 390. Are you ready to copy? Go ahead, sir. The Portugal 022, you're clear to Lima Papatango via Upper Zulu 10 until Natal, then Upper November 873 until, let me just check that, up in November 873 until Intol. After Intol, you cleared according to flight plan route, flight level 390. After takeoff runway 10, left turn on Puka departure and Zipar transition. Frequency as of the departure 119.8, squawk 5034, Air Portugal 022. É Portugal 022, clear to Lisboa. Vai após o 10 until Natal, then up November 873 until Intol. Flight level 390. After departure, runway 10 by the left, Puka, then depart transition. 119.8, clocking 5034, Portugal 022. 5034, your read back is correct, your Portugal 022. On stand 11, call me when you're ready for push and start check. Very ready, Portugal 022. Portugal 022, clear to just to confirm our final flight level will be 370. Roger, sir. I have flight level 390 approved. Are you telling me you want to change from 390 to 370? Portugal. Yes. Portugal 022, I didn't copy that. You have flight level 390 approved. You want to change that to 370? If possible, I could change for 370. If not, you'll keep 390 and then you'll change on good. Roger, sir. I'm going to contact Receive Center for that change to be made. Thank you. Portão 3 aprovado. 1161 no chão e pronto, Dexter. Portão 022. You're cleared now, flight level 370, sir. Flight level 370, squawk continues the same, 5034. 5034, flight level Comandante Gol 9161, pronto, passe. Está com 146 a bordo, 4 horas e 10, retorna comigo. Copiado 1161, táxi aprovado à direita, tem o ponto de espera pista no 0, ajuste no 0 no 4. Chame pronto para decolagem no ponto de espera pista no 0, Gol 1161. Aprovação, ponto de espera no 0, pronto de decolagem no 1161. Gol 1161 autorizado a alinhar e decolar da pista no 0, vento de 120 graus com 1-1 nós. 7, aqui decola 1-0, gol 1161. Gol 1161, decolado aos 2 centros, chame agora o controle Salvador em 1-9-8, bom voo. 19-8, obrigado, boa semana. Portugal 02, this is 10-11, clear for push and start, call me ready for taxi. Clear for push and start, call me ready for taxi, Portugal 02. Comodoro 3557, pronto para fuga e acionamento da ponte 8. Copiado, 5557, mantenha a posição, aguarde para o fuga, eu tenho um Portugal que já está sem aproximadamente mais 3 minutos, ok? Taxi approved 022 via main apron in India to holding point runway 10, QNH now 101 power. At holding point, call me when you're ready for departure, Portugal 022 via India, sir. Main apron, holding point runway 10, QNH 101 power, on holding point, sir. We're ready, Portugal 022. Equipe 5557 em coordenação com a equipe solo. Após o Alfa 330 do Portugal passar a cauda, você tem livre posicionamento do portão 8, chame para o próprio táxi. Ok, após a passagem do Portugal, me posicionamento, chame para o próprio táxi. Portugal 022, you're clear to line up and take off from runway 10. Wind is 120 degrees 08 knots, QNH 1014. Line up and take off from runway 10, connection. 7-0, forma do 4 horas, inclusive aceitando o convite. Taxi aprovado, pátio Índia até o ponto de espera piscina 0, ajuste no 0 no 4. Chame pronto para dublagem, ponto de espera piscina 05557. Call 022 airborne at 39er. Contact announce of the departure frequency 119.8. Have a good flight, sir. Call 022 airborne at 39er. Contact announce of the departure 119.8. Tipo 5557, autorizado a alinhar e decolar, piscando 0, vento 1 no 0 grau, 07 nós. Alinhe e decola. Pela possibilidade, será Charlie do 5557. A critério, senhor. Controle Salvador, muito bom dia, aqui é o Golfo Uniforme, Golfo. Golf Uniform Golf, aguarde aproximadamente 3 minutos. Obrigado. P5557, decolado aos 42, chame agora o controle Salvador em 1 no 9.8, tem um bom voo. Chamará 198 por 5557. Primeira nave da Gol que chamou para o reboque. Positivo, senhor. A autorização do reboque dessa aeronave está no pátio principal, remota 13, para o também principal, posição 9, circulado. Copiado. Confirme som indicativo da aeronave, Golf Oscar, o quê? Golf Uniforme Golf, aqui na remota 13. Golf Uniforme Golf, ciente, na remota do pátio principal para o portão 9, autorizado. Mantendo escuta constante, chama o timer. Muito obrigado. Até o final. Paulo Salvador, tá 30601. Doutor Salvador, Golf Uniforme, Golf Reboque Encerrado. Tenha um bom dia. Obrigado, Golf. Obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, Tan 3601. Tan 3601, confirme, pronto para decolagem? Negativo. Tan 3601, linha de cola, pistão 0, vento 120 graus com 05 nós. Obrigado, linha de cola, 3601. Tan 3601, decolado 57, chame agora o controle Salvador, frequência 1 no 9.8, tem um bom voo. 9.8, bom dia.